Qual a cor do pôr do sol? Qual a cor da terra? Qual a cor do vento? Qual a cor da chuva? Rádio Aconchego. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Poeira geralmente é o quê? Pensando no sentido literal da palavra, né? Poeira é algo que o vento, né, vem, ou algo que provoque, né, que vai dando assim, volume, crescimento, poeira criativa. Poeira criativa. É essa coisa que vai assim, criando, tendo essa efervescência, vamos dizer assim. Poeira criativa. É tudo aquilo que a gente pode pegar daquilo que ninguém quis. É a poeira. Arte. Música. Literatura. Liberdade. Cultura. Viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque arte é vida e não espetáculo. A poeira criativa está no ar. Esse gosto me enganou, porra. A gente geralmente rola uma música, pô. Mas acho que mudou, foi, eu tava mudou. Fora, eu tava bem relaxado aqui, tá ligado? Tá. Não, tem mais uns 3 minutinhos e tal. Fala aí. E aí, Gus? E aí, boa noite, mais um Poeira Criativa no ar, fazendo gol, fazendo sexta, fazendo bônus. Fazendo o quê? Strikes. Boa noite, queridos ouvintes e ouvintas da Rádio Aconchego 88.1 FM. Isso aqui é Poeira Criativa número 42, TTU. 4-2 para jogar no bicho. Quem gosta? Como é? 42 é... Tem alguma... Não, é o 22, né? Que é os patinhos, né? 42... 42! Ah, 42 é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Caramba, esse é nosso programa de hoje. Número 42. Isso é para quem já leu aquele livro, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eita! Em que eles... Uma civilização de outro planeta constrói o maior robô da história... Pra dar a resposta definitiva, que é a resposta de tudo, da vida, do universo e tudo mais. E o computador, depois de milhões de anos, dá a resposta. Milhões de anos pensando, ele diz, a resposta é 42. Eita, muito, muito só bom. Só que o grande desafio é saber qual é a pergunta. Mas, então, a pergunta é, de que vai o programa de hoje, nossa poeira de hoje? Eita, falhando tua voz, hein, cara? É, às vezes falha a minha voz, é o problema. Não fique nervoso, não. Hoje a gente tem... A gente, né, novamente, né, foi até a montanha. Ou foi até Maomé, depende de... Foi até... Maomé, né? E, né, a gente foi lá pra a comunidade, lá da Ilha de Deus, né, entrevistou Edson Fly, né, lá do grupo Caranguejo Uçá, e aí a gente vai trazer um pouco dessa conversa. Né, sobre arte, geografia, projeto político, doideiras, enfim. É, além disso, também a gente vai ter um pouco de música com o nosso momento de nós outros. Sim, eu coloquei já, fiz uma adiantei no Facebook da rádio que íamos estar falando de Pascual e la Vaca. Pascual e la Vaca. É uma cantante chilena, pô! Ela é bem chilenísima, mon! E aí, tipo, eu gosto muito da música dela, gosto muito do som, acho que é uma cantante jovem, a gente vai ouvir mais na frente. E não, só falar mais uma coisa nessa apresentação e introdução desse Poeira Criativa, um pouco, não sei, sentimento, assim, vou trazer um baixo astral para nós hoje. Sim, de um assassinato, né, aconteceu ontem, um feminicídio, aconteceu ontem aqui no Recife, e... Nada, irmã de um conhecido nosso, então nada, toda a força para a família, para que se faça justiça, para que ela descanse em paz também, né, sei lá, não sei como esse momento, mas é um momento difícil, né, acho que para as mulheres e para nós homens, para, porra, nosso machismo mata, né, então porra, galera, bora, bora se ligar nessa história e não, sei lá, não chegar a nenhum limite, né? Não permitir-nos. Aí é uma coisa que eu vi assim em alguns comentários de amigas assim no Facebook, por exemplo, querendo afirmar isso, né? De que um homem que mata uma mulher numa condição dessa não é porque ele é um monstro, não é porque ele é um louco. É porque a sociedade é machista, né? Você tem muitas mulheres monstras e loucas, mas você não tem a quantidade de mulheres matando homens que você tem de homens matando mulheres, né? Então acho que é quase uma conclusão lógica, assim, de que não é a doença de uma pessoa que faz matar outra. É a sociedade que é adoecida, uhum, né? Por uma cultura. Enfim, né? É isso aí, né? E aí, nesse tom, a gente vai ouvir agora com a primeira música do nosso programa, o som de Antipatriarca, de Ana Tijoux, também música chilena. Hoje estamos andinos. Certo. Então, para nada, porque a gente quer uma sociedade antipatriarcal. A artista, ela é mapuche? Não, não, ela é franco-chilena. Os pais exiliados na mapuche, França, então, né? E ela reivindica muito a luta dos povos originários da América Latina toda, né? Os mapuches lá no sul do Chile, no Chile. Mas não é mapuche, não. Mas que eu saiba, não sei se é, assim, não conheço ela, não me diz, mas... mas vamos nessa, então. Beleza, daí esse play. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Troca criativa de ideias no Poeira. E essa troca de ideias criativas no Poeira continua com... Que é teteu? Então, a gente no último sábado, né, trabalhando em fim de semana, olha aí. Horas extras. Oi? É a terceirização, pô, chegou o canto, tá ligado? É, isso aí, sábado de manhã a gente estava lá na comunidade de Ilha de Deus, né, que pra quem não conhece Ilha de Deus, é, ela fica como que próximo ali, Alpina, só que do outro lado do rio. Frente ao shopping Rio Mar. É, fica de frente ao shopping, é. Só que do outro lado, né? É uma ilha entre a Ibiribeira e a Ponte do Pina. Né? É um lugar encantador, assim. Tipo, eu não conhecia. Né? Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar presente lá. Então tem uma ponte, né? Bem curiosa, assim. Você atravessa no meio do mangue. E lá é uma comunidade... É, ele falou, não lembro, acho que era 8 mil pessoas. Nossa, muito mais pequena, Teu. São 1.200 pessoas que moram 1.200, né? Na Ilha de Deus. É, bem pequenininha, assim, bem aconchegante. E aí a gente entrevistou Edson Fly, né, que ele é um dos integrantes da ação comunitária Caranguejo Ussá, que segundo sua própria definição, encontrada no blog, é um movimento de resistência surgido em 2002 na Ilha de Deus, cidade do Recife. Né, composto por jovens da própria comunidade e de outras localidades, e que tem a missão de contribuir para o processo de construção do pensamento crítico e favorecer a descoberta da capacidade e força inerente a todo ser humano. Ei, massa, né? E a galera trabalha principalmente a partir da arte, né, das diversas formas artísticas. É, também ele diz que irá conseguir um núcleo de comunicação, né? Assim, são várias coisas, porque a gente chegou lá com a instiga de entrevistar a rádio, né? A questão da rádio, de saber um pouco mais da Boca da Ilha, né? Que é a rádio comunitária que acontece lá. Mas aí a gente foi se deparando que a rádio é uma coisinha dentro de uma ilha de muitas outras coisas, né? E então, muita coisa. Teve uma conversa bem gostosa com ele, viu a vida, né, do espaço, tinha ficado uma semana aí dormindo, fazendo diferentes atividades, viu os pirraias, né? Aí brincando, correndo para aqui, para lá, as senhoras da Pastoral da Criança por outro canto. Várias coisas acontecendo nesse espaço. E é bem isso, né? Você atravessa a ponte, chega lá, sai perguntando, todo mundo sabe explicar onde é, né? É. A rádio, não, é logo ali e tal. Aí você chega e aí você tem uma série de prédios, né? Você tem um anfiteatro, você tem toda uma estrutura, assim, que é onde funciona, né? Hoje a ação comunitária, Caranguejo Ussá. Né? Então a gente chegou lá, tinha um bolinho, né, esperando a gente. Também, né, cafezinho, bolinho. E a gente vai ouvir, né, agora Edson Fly falando, se apresentando. É isso? Isso. Vamos ouvir. Então, eu sou Edson Cruz. Mas sou Edson Fly, que é um personagem antes de qualquer coisa. O Fly é um personagem da vida real, que o Edson Cruz, ele adotou, o artista, adotou para poder lidar com essa diversidade do mundo. O fly não é do voo, é do first love yourself, ou seja, ame-se a si para poder amar os outros, né? Para poder amar o mundo você tem que se amar, então vem a partir dessa história. Sou membro do Núcleo de Comunicação Caranguejo Ussá, que é uma... A gente não se coloca como instituição, mesmo sendo uma instituição jurídica. Somos um grupo de amigos e amigas internos e externos, ele é de Deus, que resolveu fazer alguma coisa diferente na cidade, tendo o mangue, tendo a tecnologia, tendo os antepassados, tendo a antropologia da cidade, tendo as referências culturais e as manifestações culturais de identidade, né, da nossa identidade cultural, que são coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo distintas. E enfim, e a ideia é dialogar com toda a cidade a partir dessa fibra ótica chamada manguezal, né? Tem o sentimento do Caranguejo Ussá de arte e solidariedade. Somos profissionais liberais que não nos encaixamos no perfil que está aí estabelecido, tanto do ponto de vista quanto trabalhadores que somos e quanto modelo de sociedade. Não que queremos buscar um estado paralelo de forma nenhuma, mas poder refletir acerca de qualidade de vida, talvez não cedendo ou abrindo mão das coisas, de muita coisa que está aí oferecidas como boas, que aí se você fazer uma reflexão, você vai ver que não é verdade isso, né? Tentarmos sermos, ter um sentimento de igualdade. A gente ouviu nosso parceiro Edson Fly, Edson Cruz, né? Edson Fly de Caranguejo Sá, contando um pouco, se apresentando e contando um pouco a história do núcleo de comunicação Caranguejo Sá. Aí eu resgato a questão de um manguezal como uma fibra óptica que está dialogando com a cidade, né? Essa coisa de... você está citado num território, situado num território, a Ilha de Deus, mas não está só falando para 1.200 moradores e moradoras da ilha, está falando para uma cidade e para o mundo, no final das contas também, né? Está refletindo sobre a cidade, está refletindo sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, sobre a questão ambiental, desde seu lugar, né, da ilha, mas também está muito além disso, né? Está indo para outros cantos, né? Então achei bem massa essa reflexão. Eu acho que é a coisa do debate mesmo, assim, no sentido de que, não sei, a gente foca muito no indivíduo, né, o individualismo. Então, se eu sou indivíduo, eu vou debater com a minha comunidade. Mas se eu sou mais que um indivíduo, se eu sou a minha comunidade, eu vou debater com quem? Aí eu debato com a cidade, né? Eu acho massa isso, assim, tipo, foi gostoso de ouvir, foi... Assim, quando tava lá, na hora, assim, vem me dando, assim, que às vezes eu me sinto muito nisso, assim, focado muito no micro, mas e a cidade, né? Uhum. Como é que entra nessa jogada? E é massa que ele se põe isso, a partir de, né, a partir do lugar dele, ele vai, né? Então ele tem força, ele não é um sol, ele é um lugar. E ele é o tempo todo, assim, não sei se aparece, ou como aparece depois aí nos áudios, mas a questão de... Ele falou várias vezes, por fora e na entrevista também, das lideranças, de como era essa necessidade das lideranças, né? As lideranças comunitárias, mas vocês são a liderança? Não, é a comunidade, meu irmão. É só uma comunidade, né? Tipo, não tem uma liderança. Que fica, tipo, para o Estado fica esperando, né, que apareça uma liderança com quem dialogar, com quem construir. Não, mas aí tem uma comunidade, né? A comunidade é responsável. E aí todo mundo é responsável, né, também. Sim. Isso também achei bem interessante. E a questão, por outro lado, do grupo de amigos, né? Um grupo de amigos da ilha e por fora da ilha que está a fim de fazer alguma coisa, né? E chega a concretizar, né? Chega a já ter, desde 2002, acho que, né? Começa, então já tem 15 anos de história de vida. É bastante coisa, né? E muita história, muito caminho, né? Trilhado já. E muito por trilhar ainda, né? Então, bem massa isso. E os pirraias, né? Reproduzindo também. Aí. Então, vamos ver. Agora, a parte 2, acho que enriquece um pouco mais, né? Ele vai estar comentando um pouco sobre a relação, né, do movimento, do grupo, né, com a própria questão ambiental, que ele traz muita questão do mangue, né, e a própria responsabilidade política, assim, nesse sentido. Então, e aí a gente vai ouvir Edson Fly e depois vai para uma música, vai ouvir Elsa Soares, Maria da Vila Matilde, também, né, no mesmo tom de indignação, de raiva e contra o machismo e o patriarcado. Mas música. A ilha é uma comunidade tradicional pesqueira, né? É uma comunidade que tem muito valor, mas esse valor não é mérito único da comunidade, isso é mérito da cidade, porque a cidade é banhada por rios. Os rios são as nossas maiores referências culturais. Os rios, a partir dos rios, é que constitui a história, a memória, E que nos remete aos nossos ancestrais também. Então, os rios de Recife são muito importantes na nossa ótica, na ótica do caranguejo Uçá. E dentro dessa perspectiva, como núcleo de comunicação, a gente trabalha com diversos viés, ou exercitamos diversos viés dessa comunicação a partir, obviamente, das mil faces da arte, né? Seja com teatro, seja com a música, seja com o rádio, seja com a TV Mucambo, a Rádio Boca da Ilha, a TV Mucambo, a Biblioteca Viva, enfim, é uma gana de possibilidades, né? Serigrafia, arte de rua, enfim, e sobretudo a arte da pesca, Né? Então, o que eu quero dizer é que o núcleo de comunicação Caranguejo Sá, ele é na ilha, é da ilha e tal, mas não é voltado ou pautado só para a ilha. É uma discussão com a cidade, com Pernambuco, com Recife, com o mundo. Essa é a ideia, com o Brasil, com, de uma forma geral, e com o mundo. Porque se pensarmos quanto geografia espacial, a discussão torna-se muito restrita e como posso dizer, velho, restrita e ao mesmo tempo egoísta, né? Porque aí a gente pode se prender a nós estamos no maior manguezal urbano do mundo, nós estamos numa maternidade natural, nós estamos em uma, enfim, mas a ideia não é essa, a ideia é que, inclusive, acerca das responsabilidades também, né? O mundo precisa discutir meio ambiente com uma clareza perfeita, com uma visão perfeita. Não tem, não pode ter o arrumadinho, o ajeitadinho quando se fala ecologicamente, ambientalmente, ecologicamente. Ou a gente faz isso, ou o futuro não existirá, velho. Isso é mais do que provado cientificamente, é mais do que provado, né? Então, assim, é tentar, quanto núcleo, quanto um cara, quanto Caranguejo Sá, quanto uma espécie, contribuir para que que o mundo se torne, né, um lugar melhor. É dar a contribuição. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase lhe ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa, já me mané. Você vai se arrepender de levar. basta arrepender de levantar a mão pra mim. Você basta arrepender de levantar a mão pra mim. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda Cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite, o céu sorriu estrelado. Gostou demais dessa nova vinheta, né, da Agenda Cultural, e depois daquela trocada de Agenda Cultural, gostou muito. Então, já para começar com essa Agenda Cultural, nosso programa 42, vamos convidar vocês para o dia 8 de abril, que é o próximo sábado, né? Sábado. Na Melodia de Bodega, Abril Provenue, a esquina mais badalada da encrucilhada Torreão de adjacências, volta a todo vapor com a edição de Abril do Melodia da Bodega. Para a semana ficar mais santa, vamos nos encontrar ao som de um repertório musical super astral. Simplesmente para passarmos algumas horas jogando conversa fora, estreando laços afetivos na esquina de amor e da resistência. Vai participar o DJ Guma Farias, vai ter sorteio colaborativo com galetos, cervejas e LPs, cervejinha gelada, petiscos deliciosos e outras coisas além disso. Então, quem quiser chegar, convide amigas, para chegar lá na rua Marechal Deodoro, 252, encruzilhada Recife, na bodega do Eduardo. E como chamado assim, né? Fora Temer, rumo à greve geral, né? Olha a greve geral aí, né? Já no sábado, quer dizer, já no sábado não, é no mesmo sábado, dia 8 de abril, às 19 horas, a gente vai ter o Cine Diverso do grupo, do coletivo, do Escambo Coletivo. Então, lá no terminal de ônibus de Arthur Ludwig 1, né? Então, a gente pega aqui o ônibus, quem tiver por aqui, que quiser conhecer, né? Pega aqui o busão até a Macaxeira, e lá acho que pega o Bola na Rede, eu acho, enfim. Não, dá pra pegar, tem um Arthur Lundgren, pô. O Arthur Lundgren? É, tem um Arthur Lundgren 2, acho que, e você acha que deixa, eu não sei bem, mas... Vai embora, né? Então, vai ter o Cine Diverso, realizado pelo Escambo Coletivo, em parceria com a FASE, né, que é a Federação de Assistência Social e Educacional, vai trazer a discussão dos temas de extrema relevância perante o nosso cenário, né, que a gente vive, que é o direito ao lazer e à mobilidade urbana. Então, são reflexões bem pertinentes, né, então, e traz atrações como o novo Voz e Violão, o Mando Cid de Rap, gostei do nome. Recitar de poesia, microfone aberto, intervenção política e muito mais. Então, né, voz e violão, rap, poesia, cinema, tudo lá no terminal de ônibus de Arthur Ludwig 1, no sábado, a partir das 19 horas. Massa. E domingo já, a partir das 4 horas da tarde, vai ter o Poesia Sonorus. É um evento que integra artes variadas. Lá no espaço Poesia Cultural, no Alto Sedupino. A gente já falou a semana passada roda de cura, né? A gente, fulero, não foi. Mais uma dívida. A gente parece Brasil, não é só dívida. Mas não, a gente vai chegar em algum momento. Esse domingo eu tive outro evento, uma apresentação cultural aí. Então não vou conseguir chegar. Mas a gente convida para o Poesia Sonorus domingo a partir das 16 horas com Max Di Castro, que é um poeta e escultor, Neddy Sherman, um poeta, a banda Esquema Noise, Profeta Menino de Linda, que é um rapper, e Campo Minado, também uma banda de música. Aí quem produz é Jailson de Oliveira, nosso querido e grato Jailson, Marta Santiago e Jones Lourenço. Tu sabes explicar onde fica o Poesia Cultural? Eu sei assim, eu não sei, a rua Vespasiana é como se fosse uma perpendicular ali da principal, sabe? A principal é onde fica o mercado. O mercado de Alto Sedupinho todo mundo conhece, que é perto de onde fica o terminal também de ônibus. Então você pegando o ônibus, você chegou no terminal, você pode perguntar, porque é próximo. É. Pela rua Vespasiano, 107. Não, então você que... pergunta pela sede do Poesis. O mesmo que a gente fez, né? A gente chegou na Ilha de Deus. Eu cheguei perguntando, tinha olhado o Google Maps, mas cheguei perguntando, perguntei por Caranguejo Side, Soundfly, todo mundo conhece. acho que poesia cultural, Jailson de Oliveira, todo mundo conhece no Alto Sedupino, né? Conhece, conhece. Conhece, né? Então vai, é só chegar ali no terminal, na praça, no mercado, né? Tem um mercado ali do Alto Sedupino e pergunta. Massa. Gostou? Gostou? Gostei, cara. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. E aí, meu povo, como vai, meu povo? Tudo bem, meu povo? Não tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá tudo bem, a gente tá sempre nesse ritmo, né? É, né? Então a gente vai tentando, através da arte, da poesia, dar um sentido, né, de beleza e de luta à vida. E a vida também vai dando seus reveses, suas dificuldades, mas o Poeira Criativa seguindo em frente. Poeta, né? E a gente está com a entrevista com Edson Cruz, Edson Fly, do Caranguejo Sá. Tu quer apresentar essa terceira parte da entrevista? Quer falar um pouquinho? Eu quero, vê se mais espera aí, um segundo. Espera aí, então, a gente foi sábado passado, para quem, se alguém se ligou agora na Rádio Conchê 88.1 FM, sábado passado, a gente foi para a Ilha de Deus, calor, muito calor, e conheceu o espaço, conversou, deu perspectivas. Daqui a pouco a gente vai ter novidades sobre um possível encontro de rádios comunitárias na Ilha de Deus. Massa, e aí nessa terceira parte, foi quando a gente perguntou para Edson, porque ele falou, né, não, nós somos um grupo de amigos que resolveu fazer diferente e tal, tal, tal, e a gente perguntou, sim, mas entre a vontade de fazer diferente e o efetivo fazer, né, então como é que foi que esse grupo de amigos começou a ter essa atividade? É meio que uma pergunta da origem, né, do grupo, e aí ele vai dar uma respostinha pra gente aí. Esse processo desse grupo de amigos e amigas que transformaram uma inquietação em ação. Então, velho, porque eu particularmente eu decidi trabalhar com comunicação quando eu vi uma senhora, mesmo alcoolista, há muito tempo atrás, eu ainda muito jovem, e há muito tempo mesmo, eu já tenho 43, eu tenho 15, 16 anos, vi uma senhora mãe alcoolista levar uns bufetes de um policial porque ela deu uma porra na rua, tá ligado? Que hipocrisia da porra, né? E aí isso me deixou muito indignado e assim, enquanto indivíduo, essas coisas foram crescendo, né? E claro, e juntando com outros amigos da comunidade, pescadores e tal, com ideia, né? Que muitos achavam lá limitado pra caramba e tal, mas a gente criou uma ideia de estar sistematicamente nos reunindo para fumar um antes de ir pro colégio, antes de ir pra e tal, e falava das coisas. Olha só, se a gente for falar dessa maneira que eu tô dizendo, eu tô falando da socialização que é a cannabis, né? Por exemplo. E aí, a gente conversando e tal, e chegamos à conclusão, isso durante muitos anos, muito tempo, chegamos à conclusão que precisava fazer alguma coisa. E claro que nossas vidas, extra esse papo que rolava também contato com outros no dia a dia, em casa, jogando uma bola e pá e tal. E no trabalho, com teatro, outros, enfim. E aí foi crescendo essa ideia de fazer diferente. O que é fazer diferente? Porra, isso foi, já a gente foi descobrindo. Até hoje estamos tentando descobrir o que é fazer diferente. Estamos fazendo para tentar. Enfim. E aí, vamos fazer uma ação. Então, a ação ela começa assim dentro da ilha. Muito simples a ação. Subir nos coqueiros. Quem tem a vassoura de piaçava disponibilizou. Quem tinha gadame, quem tinha não sei o que e tal, que era uma limpeza na comunidade. Na verdade, essa história da limpeza da comunidade, na verdade, era um trocadilho ou uma metáfora em cima da própria realidade. Até então a gente não sabia, hoje é muito claro, beleza? E aí, enfim, maloqueiros, como ter a cor, tirar as cangaças de dedo do coqueiro, transformar em vassoura e tal, e limpar a comunidade, os quintais da comunidade, tá ligado? Mas que a galera começou simples, né? É, acho que uma coisa que eu resgato muito dessa conversa que a gente teve é a questão da comunicação como convivência também, né? A comunicação não é só ter uma rádio, fazer um jornal, fazer um audiovisual, fazer um documentário, fazer uma peça, fazer um instrumento, ter um instrumento. É o dia a dia, a convivência no bairro, é você ver a cara, conhecer o nome, saber da pessoa que está acontecendo e às vezes fazer uma ação, né? Porque comunicação é uma ação comum, né? Se a gente vai para a origem da palavra. Eita porra! Comum. Fala mais, Luiz. Não, comunicação, né? Então, ação em comum. E uma ação em comum foi essa: limpar os coqueiros. E tipo, tem sido ações recorrentes a de se preocupar por o meio ambiente da Ilha de Deus, não sei. Então, acho que isso, não só pensar em um instrumento, na ferramenta, sino também que ação a gente pode fazer junto. Que vai fazer que a gente interaja, se comunique, saiba, troque uma ideia, converse e mude nossa realidade, né, a partir disso. Então, sim, e na fala dele ele sempre traz, né, essa coisa, né? Ele, pá, pegaram as coisas do coqueiro, limparam, e tipo, é meio que uma intervenção artística também, né? Assim, ele tava comunicativa, artística, a partir da natureza também do lugar, assim, e do social. Então foi massa. E aí já entra na próxima parte da entrevista, em que ele vai comentar um pouco essa relação entre geografia, né, natureza e arte. Geografia, natureza e arte. E depois da parte 4 com Edson Fly, vamos ouvir Piquinique de Karina Burr. Sim, vocês não diferenciam geografia de arte? Não, não tem problema, tá ali, é a mesma coisa, não é? Por exemplo, se a gente quiser ver só a miséria, a gente vai ver só a miséria, velho. Tá, na verdade, a gente discute. Isso que eu falei antes, que os desafios são a nossa mola, são o nosso fio condutor. E o desafio é justamente esse, é mostrar, não é mostrar só a beleza, mas é que dentro dessa dificuldade ela se dá pelas pessoas. Não é a natureza, não é o espaço geográfico, não é o espaço físico que condiciona a miserabilidade, a ignorância, não é isso. São as pessoas. E se são as pessoas, então a solução também está nas pessoas. Então a gente tenta... a poesia, a gente faz a poesia, seja na imagem, seja dita, seja... A gente faz a poesia para que possamos refletir acerca dessa ecologia, desse ambiente, desse, né? Enfim. E as coisas acontecem naturalmente também, né? Porque é mágico. Estar na Ilha de Deus é diferente de estar em qualquer outro, para mim, de estar em qualquer outro espaço geográfico da cidade. Seja pela economia, seja pela paisagem, seja pela história. O hino de Pernambuco fala de mangue. O hino de Recife fala de mangue. Cidade dos mangues, dos coqueiros e tal. Se fala de mangue, fala de rio. Se fala de rio e fala de mangue, fala de lama. Se fala de lama, fala de ancestralidade. Tudo isso é natureza, é espiritualidade também. A gente não somos um ser diferente. Porém, o foco da discussão não é a ilha, mas essa geografia que compõe. Porque a ilha é em Santo Amaro, é Várzea, enfim, é Imbura, na Zona Norte, é Casa Amarela, é Alto Zé do Pinho. Então, enfim. Vai ter churrasco, não sei onde botou o gelo ele. gelo. Corre, frita a carne. Corre, não reclama. Corre, não faz drama. Corro pra minha vida, acordo pra corrida. Corro pro salário, seu esquema otário. Músicas de nuestra América. Músicas de Norteamérica. Que el alma no tiene color. Ella es colorida. Ella es multicolor. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba. El momento de nosotros. El momento de nosotros. Ahí a gente está oyendo Pascual y la Vaca en su música Violeta y Frida. Bel nome, né? Sim. Pascual já... Lavacua, e la Vaca ou Violeta e Frida? Violeta e Frida. Belos nomes, sim, já. Com certeza. A gente vai conversar, falar um pouco sobre essa cantante, cantora, música chilena, Pascual y la Vaca, nascida lá em 1985. O que é engraçado, né? Chilena, mas nasceu na Espanha. Por a questão que muito chileno a partir do 73, né? Teve que se exiliar, ir embora para outro país pela ditadura militar acontecida. A primeira, não é a primeira, mas acho que uma ditadura bem genocida, assassina e muito forte, né? Foi uma bem repressiva e onde se instalou o primeiro modelo neoliberal de governo dictatorial em Chile. Aí foi, os pais foram para a Espanha, eram artistas visuais, foram morar na Espanha, tiveram Pascual y la Vaca e com a apertura democrática no 91 voltaram para Chile e decidiram viajar, comprar um carro. Viajar para pintar, desenhar, eram artistas visuais. O pai e a mãe dela? Um pai e a mãe. Sim. Aí, umas coisas que Pascuala disse em uma entrevista é que ela se inspira muito para seus shows nessa experiência estética de imagem que ela teve, né? De ver cores pra caramba. Então, os shows dela, a vestimenta dela é muito colorida, né? una de las cosas así como bien rescatable. Ahí ella desde crianza, ¿no? Ella hace uso, conoció a música, se interesó por la música, ¿no? Y en 2008 grabó su primer disco, que a gente está viendo una falla de ese disco, que Pascuala Canta Violeta. Pascuala Canta Violeta, homenaje a la grande música cantante Violeta Paja. Y ella también ya cantó también con Inti Illimani, ¿no? Entonces ela demonstra esse interesse, que acho que dialoga também com o que a gente trouxe na, né, semana passada, que foi a Totó, né, Totó La Mopocina, que são essas pessoas que tipo estão olhando para frente também, mas estão nesse processo de tentar resgatar, né? Então, o primeiro disco nela, né, cantando Violeta, que é a artista chilena que fez todo um trabalho, né, de resgate também da música popular, tradicional. É, e o que ela tem um pouco essa resgate da música popular, mas também misturado com outros ritmos. Después sí. La moró un tiempo en la India. Ahí mistura en sus músicas, mistura con ritmos hindús. Y también la utilización del acordeón o la sanfona, que sería una sanfona, que es bien particular de ella. Así, la imagen de ella es bien forte, ¿no? Acima de un palco, así, esa imagen de una mujer con un acordeón, que hasta un instrumento, yo, bien masculino, el acordeón, ¿no? Aquí para el Nordeste, sí, acostumbrado, ¿no? Forró, ¿no? Ahí es en ese tiempo morando. Morando en la India, sí fue. Grabó dos discos, sacaron dos discos, un Perfume y Veneno y otro Diablo Rojo, Diablo Verde. Y ahí comenzó medio que a fama de la, ¿no? Comenzó a hacer tours por la Europa, tocó también en América Latina, tocó en Brasil, tocó en Chile, participó de homenaje, ¿no? Do, acho que fueron 100 años del aniversario Violeta Paja, que Teteo faló de. Do show con Inti Illimani en un campo de show ahí en un estadio nacional, ¿no? Y acho que una cosa bien interesante, así, una frase que a gente tiró de una entrevista que hicieron con ella. ¿Quién fala más? No, a vontade. Que esa cosa de la cuestión do Sanden, es bien. Cuando yo escuto Pascual y la Vaca, yo siento bien esa música. A voz de ella, ¿no? Tiene como ese sufrimiento, ¿no? Dos povos andinos que vos escuta cuando va por Chile, Bolivia, Perú. Por lo menos que yo conozco, ¿no? Entonces ese resgate, ese ritmo y en esa voz aparece mucho esa cuestión de los Andes. Y ella dice un poco que en su disco Rey Log, ¿no? El tiempo y el dinero reinan sobre la filosofía. Los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes nos juntan, nos unen de Colombia a Chile. Acho que hasta en México, ¿no? Tem más acima ainda, ¿no? ¿Será? ¿No? Tipo, na verdad, los Andes vienen de Terra del Fuego. Y no es un mismo nombre, ¿no? Mas es una cadena montañosa solo. Ah, sí. Acho que no sé si hasta Alaska, mas Estados Unidos también tiene esa cadena por baixo montañosa. Por debajo del océano, así. No. Es tipo las montañas rocaliosas. Las rocaliosas son parte del mismo cordón montañoso, sí. ¿No? Entonces, esa unión desde aquí, ella dice, desde Colombia a Chile, ¿no? Y entonces, esos ritmos que salen, que surgen, nacen en las montañas, son para ella un alimento, sobre todo cuando ella tiene que componer. Y que Bolivia y Perú conservaron muy bien su cultura indígena, no así el Chile, ¿no? Entonces ese resgate acho bien valioso. Y Pascuala ahí también dialogando con Edson Fly, ¿no? Cuando está hablando dessa relación mesmo, ¿no? Da arte con la geografía que você vive. Entonces, a montaña como elo que liga. Él podría estar hablando do mangue como elo que liga también Recife, ¿no? A fibra óptica, ¿no? Esa grande fibra óptica que une, ¿no? Caramba, massa te teo ese link. Agora a gente va a ouvir Caminito Viejo, do último disco Reloj, editado en 2015, Pascual y la Vaca y Fauna. Thank you. E agora, depois desse sonsaço, né, porra, essa música louca, achei uma música louca, assim, uma música poderosa. Que bom. Eu não tinha escutado não, hoje. Parabéns pela escolha. Foi o último descobrimento, grande descobrimento, acho, para escolher a vaca. O ano passado, procurando músicas latino-americanas, né, aí achei, caramba, muito boa, porque já conhecia toda a mupocina, né? Então, sim. Foi muito bom esse descobrimento. É, e agora a gente chega para a última etapa, né, da nossa entrevista, e chegando também já na última etapa do nosso programa, mas a gente ainda tem um pouquinho, né? Então, vocês fique ligado na rádio quando chega 88.1 FM. É mesmo, né? Eu acho que quem também quiser entrar em contato com a gente, né, pode acessar nosso blog, né, que é o radioaconchego.milharal.org. Milharal de milho. Milho, isso. Então, para acessar nosso blog, dá um olá pra gente. Não no blog, que você não vai poder. Só quem escreve no blog. Não, mas pode ter a senha, né? Pode comentar. Pode, né? Comentar no pode blog. Fazer um comentário, como fiz um outro dia. É um tal Anders, quando a gente colocou uma pequena matéria convidando para a passeata da sexta-feira passada. Sim. Aí um tal Anders comentou que o presidente Temer tinha sido eleito, né? Porque quando você botava a chapa Dilma Temer, tá votando de Temer, né? Aí, cara. Se ele acha que foi eleito, tá bom, é sua opinião, né? Eu acho que não foi, que um não vota, mas é meio uma trampa. Ai, e que tem um respeito, né? Se no mínimo, se foi eleito, teria que renunciar, né? Se ela foi impedida, né? Também. Porque ele não sabia nada, mas a discussão fica por lá. Seguindo a vida, então você pode acessar o blog, né? radioaconchego.milharal.org. Pode mandar um e-mail pra gente também, né? No radioaconchego@riseup.net. riseup.net, radioaconchego, e fala com a gente. É isso, né? Então, e pode nos ligar, sempre esqueça o número. 31 27 25 62. Isso. Então é isso. E agora a gente entra na quinta parte, né, dessa entrevista com Edson Fly. Edson Fly, que é parte do grupo Caranguejo Sá, né, que é um grupo político, né, e cultural lá da comunidade da Ilha de Deus, que a gente fez essa entrevista no último sábado. Eles fazem atividades na área da arte e na área da comunicação também, da ecologia, enfim, eles fazem uma grande mistura, e uma mistura que só faz dar certo. Então, a gente aqui nessa quinta parte da entrevista, ele vai comentar um pouquinho sobre como... Ele vai esmiuçar um pouquinho mais aquela ideia do mangue como uma fibra ótica, né, e vai comentar um pouquinho também sobre a questão política da comunicação, a importância e como eles fazem, assim, qual é a forma deles de criar comunicação. Max. Para dentro do universo. A gente simplesmente cria, ao invés de colocar uma antena para a galera ir na rádio e ir lá, a gente cria a situação tecnológica. Eu falei antes, né? É uma fibra ótica dentro do mangue, meu irmão. Então a gente está criando, inclusive agora, esses dias, um site que também é um portal de notícias, que é o Caranguejo Antenado. Que aí é, por exemplo, um aplicativo de celular, internet em casa, um link direto com a rádio Diálogo FM, lá com o Gago, na Boa Napoleão. Conhece? Diálogo FM, uma rádio massa. Também um diálogo com a Esplanada FM em Brasília. Então, assim, a gente cria a situação sem precisar de ninguém estar dizendo: ó, preciso de um deputado para fazer ortogar a rádio Burro da Ilha e pá. É os caixinhas na ilha, mas é ligado no mundo ao mesmo tempo, tá ligado? São as relações com o Brasil de fato, com o Pernambuco barcozero.com, com a TV, o núcleo de rádio e TV universitária, né, é o contato direto também com colegas, jornalistas diversos, né, com o pessoal de fora da curva, com, então, porque a gente está tratando de democratização de mídia. Opa. É isso aí, a galera se apropriando das tecnologias e pensando também que o contato humano é a grande tecnologia, né? Então, não adianta a gente estar aqui, ter nossa rádio e ele estar lá e ter o grupo, o projeto, todos os projetos dele, se a gente não vai lá, se ele não vem aqui. Então, acho que é isso que ele traz, né? Essa importância dos links, né? Do face-to-face, né? Também do boca a boca, de se conhecer, né? Então assim a gente vai fazendo a nossa rede também, a nossa própria internet. Eita, nossa própria internet, né? A rede, né? Nossa rede. Que deixa, é virtual ou é real? Real, cara, real. E aí uma se pergunta, né? O que é o real, né? Se o campo do real não é também do virtual. Eu acho que é, com toda certeza, mas eu acho que a gente não pode abrir mão também do contato face a face, porque senão a gente... Não sei, acho que a gente tem que se apropriar de tudo sem perder nada. Acho que era o debate de Chico Science até, na época, né, do Mangue, que ele dizia, não, tudo vem, amor, velho. Tipo, não abro mão de nada, vou me apropriar de tudo, mas também não abro mão do que eu sou. E eu não nasci digitando, eu nasci me comunicando através do choro e através do olhar. Massa. Massa, concordo total. Concordo total. E vamos nesse último áudio, já estamos chegando a hora do programa. Massa, vamos. Massa. Último áudio, então, ele vai comentar um pouquinho a origem do nome do grupo, né? Caranguejo Sá. E depois vai responder uma certa perguntinha. Caramba, lembrei, né, da questão poética. Edson Fly, além de ser comunicador, é um artista, né? Ele trabalha com teatro também e ele é um poeta, pô. Assim, cara, eu fiquei impressionado com as metáforas que ele trazia, assim, as comparações, né? Não, isso, a conexão da cidade com a ilha, a biomangue, a fibra óptica, papá. E nessa parte, agora lembrei, né? Do porquê do caranguejo usar. Bota aí então, cara. Então, o caranguejo sá, que é o caranguejo normal, esse da lama que se come e tal, tá ligado? Normal, o caranguejo normal. O da nossa angomarca, na verdade, é uma invenção nossa, que é tipo o caranguejo, ele é em transformação, ele é meio... ele parece com diversas espécies de caranguejo, menos o caranguejo sá, quanto marca, beleza? Mas o caranguejo sá é esse da lama, esse normal, que é comercializado. E o caranguejo, de uma forma geral, mas especificamente o sá, ele é responsável pelo equilíbrio ecológico do manguezal. Ambientalmente falando, ele é o pau dador, ele é o que toma conta da hidroflora, né, e tal, da flor do mangue e tal. Ele é um dos responsáveis. Você entra no mangue, se você já entrou, você vai perceber que embaixo ele tem os caminhos definidos, tá ligado? Porque o caranguejo, ele nunca deixa fechar, tá ligado? O mangue, ele tá sempre... Né? E também, para desmistificar um pouco, caranguejo não anda de costas. Caranguejo anda de lado e sempre de frente para a situação. Caranguejo faz isso. É sempre de frente para a situação. Caranguejo anda de lado e não de costas. Lembra uma coisa da mandinga, assim, né? Isso, exatamente. Sempre de frente para a situação, tá ligado? E assim, observando muito essa história, obviamente também por viver parte das pessoas que fazem o grupo, são pescadores, uma boa parte, né? E também uma simbologia da própria Ilha de Deus, do próprio Recife, o caranguejo, por isso. Porque também, como ele está de frente para a situação, não é? Pra quem é sujeito às suas pinças também, tá ligado? Né? Tá ligado? Enfim, é isso aí. Passou. Finalizando, né? Então, por último, tem uma pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo que a gente entrevista. Que a pergunta é, pra você, o que é poeira criativa? Então, poeira criativa, velho, é uma coisa... Quando Poeira Criativa vem de uma ideia de ancestralidade, tá ligado? De trazer um, não um novo, mas o transformado, de poder, né, a magia, né, o bagulho da magia, sem truques na realidade. Então é arte, né, velho? É, tem sinônimo de arte, tem sinônimo de cósmico, né? Tem sinônimo de quem está no universo, de quem está no universo, de indivíduos. Porque poeira, né, quando você... ela não vai junto, elas se juntam. Então é uma viagem também de trazer, de aglutinar, de, enfim. É uma coisa espalhada, poeira. É isso aí. O bicho nem parou pra pensar, Gus. É assim, pô, o artista desse jeito. Tá, direito. O caranguejo tá, tipo, ele não anda pra trás, ele anda do lado, sempre olhando de frente para a situação. Eu fiquei com essa frase também, assim, de primeiro da logomarca, né, mudada, tipo, a logomarca é uma criação, né, deles, assim, eles não é um caranguejo, não é um caranguejo SAP particularmente, né, é uma adaptação, como é, qualquer de nós é uma adaptação a esse mundo, né, de certa forma, então... Eita porra! Aí, o caranguejo não anda pra trás, né, nunca, né, vai dos lados e sempre tem as pinças, e ele, acho que não ficou, né, mas ele é encargado de manter o equilíbrio dentro do manguezal também, né? Sim. De os caminhos dentro do mangue, de cortar, podar aqui, cortar lá. Então também a importância desse caranguejo e a importância de caranguejo usar na Ilha de Deus e nessa cidade do Recife, né? Eu acho que a gente tem que honrar um pouco assim, ou se enorgulhecer de ter um espaço como caranguejo usar dentro da cidade, sem ficar na questão de... como é que é? De ficar lambendo, assim, ou de ficar endiosando ou exagerando, né? Eu acho que muitas ideias, muitas pessoas apoiam, muitas pessoas chegam por lá e com pouco estão fazendo muito, assim, com poucas coisas, eles têm uma ilha de edição, têm equipamento para áudio, vídeo, têm a rádio, têm proposta diversa o tempo todo, né? Aí saiu a proposta de fazer um encontro de rádios comunitárias, assim, como... bora fazer, meu irmão, não é... bora se juntar para discutir, para ver quem é que somos, quem é que somos, o que estamos fazendo. E rolou, começou a rolar essa partilha, né? Eu acho que o grande convite que eu fiquei, a partir dessa ida até lá, né, como me tocou, foi muito essa energia de se pôr em movimento mesmo, sabe, se conectar. Ele falou muito isso, né, na entrevista, assim, né, de que Caranguejo Sá é ele, é o grupo, mas Caranguejo Sá também é a galera... pá, do Alto Zé do Pinho, é a galera de não sei da onde, não sei quem, pá, não sei quem, não sei quem. Tipo, ele foi citando quem eram os caranguejos ussais da cidade, né? Então, o nome do grupo dele é Caranguejo Sá, mas caranguejos ussais, tipo... é muita gente. É muita gente, e é quem tá afim de compor essa... De construir essa história, né? Então, eu fiquei muito com esse sentimento, assim, desse chamado de... tá em movimento mesmo, sabe? E ver a força, medir minha força, né, em comunhão com outros que pensam parecido e tal. Mas, então, bora tocar essa história, né? Vamos. Então, fica aí, essa aí vai rolar, né, esse encontro entre grupos de comunicação, entre rádios, lá na Ilha de Maio, de Deus. Né? Maio. A data planejada por enquanto é maio, acho que a gente tá chegando no final desse 42, edição número 42 de Poeira Criativa. Obrigado Edson Fly, as pessoas de Caranguejo Sá que estavam lá presentes também, que agora não estou... Teresa era? Teresa? Terezinha, sim, é. Terezinha. Estava Lucas também, né, que estava indo embora depois de uma semana de trabalho lá. Então obrigado a esse pessoal que cedeu um pouco de seu tempo para conversar conosco, apresentar o espaço. Obrigado Teteu pelo trabalho também agora de estar editando. Estar apresentando um pouco essa entrevista. Massa. Valeu também, Gus. Obrigado aí pela eterna parceria de tantos anos de Poeira Criativa, né? Tantos anos de... E deixa eu fazer um convite antes de ir embora. Na amanhã, 14 horas, vai ter uma reunião aqui no CIS, no Serviço Centro Integral de Saúde. para conversar y para presentar la propuesta de Cine Club y de Derechos Humanos, que es un proyecto aquí en UCIS. Entonces, quien quise llegar junto, es bienvenido, bienvenida. Y acho que quinta-feira próxima, siendo Semana Santa, a gente va a descansar, ¿no? Claro. No va a haber programa y no día 20, ya nos anticipando, a gente va a estar con Pedro Severien, cineasta pernambucano, que está saliendo ahora en la grande media, todo el mundo está llamando a él porque presentó su filme Todas las Cores de la Noche. Entonces va a estar conversando aquí, conozco sobre el filme y sobre muchas otras cosas más como militancia en un mundo audiovisual. Massa. E aí a gente também vai ficando nessa despedida, né? A gente teve esse caso que nos tocou por ser alguém, né, irmã de, de uma pessoa conhecida, uma pessoa querida. Mas eu acho que o luto não é, de, não é hoje, né? Então acho que esses casos, quando tocam a gente, é pra nos lembrar do que acontece todos os dias, né? Então, sempre lembrando assim, né, dessa, desse eterno luto que as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, sofrem, né? É. A partir do machismo, então... Vamos estar pensando, né, de como é que a gente está agindo e tal. Se é. A gente está fazendo as coisas do jeito certo. É isso mesmo, Teteu. Boa noite. Boa noite. Danelis Damião, dá sem dó nem piedade. E agradece a bondade e o cuidado de quem te matou. Dá neles, Damião, e devolve o hematoma. Bate mesmo até o coma, que essa raiva passa nunca não. Ê, Damião, sangue e suor pelo vão, sentir mais a dor. Dá neles, Damião, mesmo que peçam clemência. Faz que é tua essa demência, faz pesar a consciência do plantão. Ê, Damião, dá neles, Damião, mira no meio da cara. Dá com pé, com pau, com vara, bate até virar a cara da nação. Ê, Damião, sangue e suor pelo vão, sentir mais a dor vingar, ver respingar o pavor, quem bateu levar. Dá neles, Damião, bate até cansar, e quando cansar me chama. Me chama, me chama, e quando cansar, me chama, me chama, me chama, me chama. Me chama.